sapato. Air Force Black, assassinato. É Block Boys, tamo por São Paulo. Ei, Rio de Janeiro, até São Gonçalo. Yo, já entendi esse seu joguinho sujo, usando o nome dos outros, mentiras pra tentar ter lucro. Hype, ralha, eu tô mudando seu vulgo. Se acostume que as ruas vão te chamar de LH Bull. LH Xux, LH Bull, LH Tru, LH Fru, LH Fraco. Sumindo na velocidade que surge a converter fãs e haters, ele é o primeiro de fato. Teu flow passado, cansado, preguiça. Cês tão queimado e fumado na pista. Foram pescados, morderam a isca. Tu tá travado pro Peppa, tu tá travado na pica, caralho. Meu mano fala sério porque ninguém explica. Por que a causa dele é sobre pensão alimentícia? Se ele acusou uma mãe solo de racista, mas não foi pela guarda que foi briga na justiça. Eu já pesquei essas piranhas de hype, jantei a marmita e fiz sexo. Depois eu fui fumar maconha. Derek, LH Xuca, a nova dupla. A nova formação da Hype Piranhas. Sinceramente, é melhor se os meninos realmente aderirem, usar 3, 4 camisinhas. Quem sabe assim dá uma engrossada no dick, e não teremos no mundo outra criança sozinha. Então pare de brincar com os sonhos desses garotos, só pra garantir que você tenha segurança. Eles são crianças como as que você abandona, acham que terão gestão, mas isso não funciona. Essas mancadas já são conhecidas, igual suas rimas, sempre muito presumível. Já tá na hora de nós elevar o nível, enquanto o bandidão faz mais um se arrume comigo. Cês tão fazendo rap virar uma piada, cês não aprenderam nada com quem veio bem antes de nós. Cê tá querendo mesmo vir falar de área, não tem ninguém mais marcado do que tu em várias lock. Por onde nós passou, tu colecionou mancada, na leste ou na sul, na norte ou na sua casa. Não tenho medo de ninguém porque eu tenho palavra, porque por onde eu passei eu deixei sementes plantadas. Sinceramente eu agradeço, Zolofote. Primeira vez que você tá ajudando o hip hop, eu vou pegar essa atenção pra divulgar Block Boys, direcionar o rap pros moleque que tem voz. Bola baseado pra nós. Sabe, mano, eu falo com Deus. Sempre que eu reflito no após, ao observar erros meus, sempre eu acertei nas escolhas. Assumo que eu sou falho também, mas minha mãe me fez alguém bom, e alguém bom tem ódio também. Olha ao meu redor, vejo falsos, uns fazendo os outros de escada. Tem que ter cautela nos passos, eu fumo pra dar uma apaziguada. Mas eu sou lotado distante, eu vejo a vida em cada semblante. Eles me agradecendo eu não entendo, mas sei que devo seguir adiante. Mas sei que eu só devo seguir, sobrevivência é papo de estrada. Sinto que eu tô pra conseguir aquilo que eu cultivo a mocota. Sempre com meus dois pés no chão, enquanto cês inventam a lorota. Só vê como cês se comporta, que essa é minha melhor resposta. Yeah, yeah, yeah, yeah. Noites e noites num sonho não é brincadeira. Uau, uau, uau, uau. Represento minha nação, mais um brasileiro. Yeah, yeah, yeah, yeah. Eu vim do interior, nós é pé vermelho. Uou, uou, uou, uou. Onde geral tem respeito, geral tem peixeira. Yeah, yeah, yeah, yeah. Noites e noites num sonho, isso não é brincadeira. Uou, uou, uou, uou. Represento minha nação, mais um brasileiro. Yeah, yeah, yeah, yeah. Eu vim do interior, nós é pé vermelho. Uou, uou, uou, uou. Onde geral tem respeito, geral tem peixeira. Fico pegado pra tu, vários maloca do Dudu e Edu. Aposentando mais um, 2024, mantendo tabu. Yeah, sério, só aqui é pro sim shot. No meu manzol tem dois baiacu. Toma essa mídia pra tu. Toma essa história no cu. Cê já vai ficar conhecido como quem levou espanco do Dudus. Você se move com o grupo, suas linhas sempre tão cruas. Então responde essa merda, se realmente for altura. Yeah, yeah, nunca brinquei com a cultura. Sempre mantive a postura.